mundo tá louco, eu peço proteção. É tanta tentação, eu não sou inocente. Senhor, me mostra a direção. Sonda meu coração e molda minha mente. Nós fomos feitos semelhantes, mas nos tornamos meliantes. A mentira nasceu e refletiu em nossos semblantes. Hipócritas condenam roupas e ritmos. Se dizem santos, mas de Deus não são íntimos. Uma capa, uma ilusão, uma embalagem. Muitos irmãos, sou falso, são tipo miragem. Menino, aprende o que eu te ensino. Nada passa desapercebido pelo olhar divino. Uns têm mais do que podiam merecer. Outros têm tão pouco e pelo pouco não param de agradecer. O livre-arbítrio é de graça, é fácil louvar. Na mesa farta, difícil é louvar. Na mesa escassa. Alguns dizem ser, mas o mandamento principal não conseguem obedecer. Condenam e não ajudam o próximo. Ser cristão assim é fácil, o egoísmo dilacera, é tipo um animal indócil. No pecado fomos concebidos, não somos consumidores, nos tornamos consumidos. O desejo de ter e ostentar, sem coragem de correr pra se sustentar. Parece doce vendo na tela os videoclipes. Há mais de 2000 anos no livro Apocalipse. A informação é uma arma, então se informe. A vitória não virá pra quem ainda dorme. Quem busca Deus pelo que ele tem e não pelo que ele é, terá decepção enorme. Conforme a palavra é difícil andar. Buscamos a perfeição, não queremos encontrar.